Marina Pepino. Olha o Pepino. Vejam como se move. Vejam como se movimenta. Como um leão. Feito um leão. Traz um atrás ratão. De um rato. Mirena Pepino. Olha o Pepino. Que suaves movimentos. Que movimentos suaves. É como mantequilla. É como manteiga. E um macaco careca. Mirena Pepino. Olha o Pepino. Los todos os vegetais. Envidiam a sua amiga. Invejam esse amigo. Querendo dançar com ele. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Baila, baila, dance, já. Dance, yeah. Mirena tomate. Olhem o tomate. Não é triste. Não é triste. Ele não pode bailar. Ele não pode dançar. Pobre tomate. Pobre tomate. Ele desejaria poder bailar como ele, Pepino. Queria ele poder dançar como Pepino. Livre e suavemente. Livre e suave. Mas ele não pode bailar. Ele não pode dançar. Escutem o Pepino. Escutem o Pepino. Oigan sua voz. Ouçam sua voz forte. Como um leão. Como um leão. Listo a devorar. Prestes a devorar. Escutem, escutem o Pepino. Que tu mais que voz canto, mais doce. Que supla sua garganta. Sua garganta parece um pombo de passarinho. Escutem o Pepino. Escutem o Pepino. Todos os vegetais. Invejam esse amigo querendo cantar como ele. Pepino cantador. Pepino cantador. Pepino cantador. Canta, canta. Yeah. Escutem o tomate. Escutem o tomate. Não é triste? Não é triste. Ele não pode cantar. Ele não pode cantar. Pobre tomate. Pobre tomate. Ele desejaria poder cantar. Queria ele poder cantar. Forte e dulce como el pepino. Forte e terno como pepino. Pero ele não pode. Mas ele não pode. Nem sequer dar um subido. Nem sequer assoviar. Chega, acabou, senhor. Volte aqui que eu vou cantar uma música pra você agora mesmo. O Bob está zangado. Tomara que ele esqueça. É difícil correr com esse sombreiro na cabeça.